olhar, ganhou meu coração. Mas eu não imaginava a decepção. Por ela eu fui fiel, tão cego eu fiquei. Bingo, night, futebol, amigos eu deixei. Foi racional. Da sacanagem colhe solidão. Até pra namorar, a bela foi atriz, fingindo que eu era o que ela sempre quis. A lua entristeceu, o céu mudou de cor. Renata foi embora. Foi racional o que ela fez, mas vou deletar sua insensatez. Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão. Renata, ingrata, quem planta sacanagem colhe solidão. Sacanagem, colhe solidão.